com o quarteto saxofone, tuba e duas baterias. São, claro, os Sons of Kemet do último Lest We Forget What We Came Here To Do. O tema esse chama-se Play Mass. Bem-vindos, Orelha Extra, canal auditivo suplementar. What would it take for time to find you off the cuff? Or some better place could drive out to the aqueduct. Stumbling through and charging toward the finer points to a much better you and a much better me, and not quite as gone. Johnson a pertencerem aos sons do início da Orelha Extra de hoje. Will Johnson a solo, depois dos Centromatic terem entrado em hiato. O álbum Swan City Vampires foi You Versus Off the Cuff. E também de Chicago, Whitney Johnson enquanto Matches. O disco esse intitula-se Somnophoria. O tema Mortification of the Flesh. Thank you. calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Change. You may get disgusted, start thinking that I'm strange. Their kids are going to ground, get some heavy rest. Never have to worry about what is worst or what is best. Do it. Chivalry. Wow. Não conhecem bem a música de Van Morrison, esta é a compilação que devem adquirir. CD duplo, saído o ano passado, 2015, chama-se apropriadamente The Essential Van Morrison. Há por aqui todos os grandes clássicos do músico de Belfast, Irlanda do Norte. Ouvimos três deles, de uma carreira que começou em 1967. Escutámos Domino, do álbum de 1970, His Band and the Street Choir, e depois do álbum do ano seguinte, o tema título, Tupelo Honey, e ainda um outro tema, esse inesquecível Wild Night, o grande Van Morrison. Esta, que é a primeira hora da Orelha Extra, com Fernando Cabrita, e de Belfast, também Irlanda do Norte, novo disco para o trio Sea Pinks, chama-se Soft Days. I'm not. Novo trabalho no início deste ano para os Sea Pinks, chama-se Soft Days, foi I Don't Feel Like Giving In. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, God damn it! Get the point good. And now? Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Voltamos à compilação que comemora de existência uma década a editora britânica Ghost Box, para escutar de lá The Focus Group com Frumious, Numinous e de seguida também Mount Vernon Arts Lab com The Black Drop, chama-se In a Moment. A compilação, obviamente. Thank you. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Universidade FM. Podem ouvir através das frequências moduladas de cada uma destas estações de rádio, bem como através do streaming direto nas páginas da internet. Temos o podcast em orelhaextra.com. Twitter, Facebook e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Thank you. grande, grande músico africano do Mali, Basekou Koyaté, acompanhado pela Ngoni Ba, do seu último longa duração Ba Power, foi Musou Fanga. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Cabrita. Circumstance, success and eager bliss. We'll warp the clay of hope and glaze with providence. Then we'll promise ne'er to leave our love neglected. If we can find the time to help each other climb the bark of summer, breathing words of growth and slumber. In falling water our children will be thunder. And never need to lie to keep their property. If we can find the words to help each other see. Disco novo dos escoceses de Rosa, chama-se Wim, o tema foi Falling Water. Sons do final da primeira hora de Orelha Extra vão pertencer aos polacos Alameda Pinch, o álbum que já rodou por aqui variedíssimas vezes intitula-se Duck Tornada, desta vez o tema Farmacopeia. E depois ainda Esther Ballant de Airless Midnight. Thank you. specialist your before turning up for steak, and I'm sure he'll prescribe Don't take it. Pills if you are nursing or pregnant. Check with your doctor immediately. Any of the following side effects occur while taking pills. Bladder pain, irregular heartbeat, lower back or side pain, frequent urination, cold or flu-like symptoms, double vision, faintness, skin rash. We'll be right back.

something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home, I'm a black star. Take your passport and shoes, I'm a pop star. And your sedatives, boo, I'm a black star. You're the flash in the pan, I'm a Marvel star. I'm the great I am, I'm a black star. I'm a black star, way off my money. Execution. o último disco que David Bowie nos deixou, editado alguns dias antes do seu desaparecimento. Chama-se Black Star. E o tema esse tem o mesmo título. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, segunda e última hora. We'll be right back. Caixa de coleção para Dan Thanks, Memory Box Archive Treasures 2005-2015, que traz este CD com gravações ao vivo e a demonstrar, através do tema que ouvimos, que Dan Thanks são também uma excelente banda instrumental, para além da parte principal e que tem mais visibilidade, que são as manas Becky and Rachel and Tank, o tema Alifib, Alify, e vamos ouvir também já agora um tema à capela, precisamente pelas irmãs, chama-se Tar Barrel Indale. Tar Barrel Indale, fire and snow, toast the new year, bid farewell to the old. The old year out, the new year in, please won't you let the lucky bird in. With bottle in hand and a piece of black coal, a stranger's a friend when first footing you go. Tar Barrel Indale, fire in snow, toast the new year, bid farewell to the old. At midnight's approach, the band you can hear, the fiery procession of guises draws near. With friends and good company, with voices so clear, singing in harmony, bringing in the new year. Tar Barrel Indale, fire in snow, toast the new year, bid farewell to the old. Off the heads of the geysers, the blazing barrels are hurled onto the bonfire. Smoke sparks and flames swirl. Amidst cheers and rejoicing, the rites of old Father Time, we'll link hands together, sing Auld Lang Syne. Tar Barrel Indale, fire in snow, toast the new year, bid farewell to the old. Throughout the year, when we sing this song, old friends and new friends sing along. May good fortune be with you, from all sorrows refrain, till that happy time when we all meet again. Tar Barrel Indale, fire in snow, toast the new year, bid farewell to the old. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Free. طولت الغيبة شلون اخبارك حبيبي والله وطولت الغيبة شلون اخبارك حبيبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي احجي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي غيابك هد حيلي يا بعد روحي وقلبي طول غيابك هد حيلي الله يشهد علي ماني ميت ساعة بليلي الله يشهد علي ماني ميت ساعة بليلي وعارف ما تنسونه القليب ما نيساكم وعارف ما تنسونه ورد الذيب البعدكم عطشانه تا تسقونه ورد الذيب البعدكم عطشانه تا تسقونه حد يدري بعذابه موني كل خلق الله وما حد يدري بعذابي بس الله يدري بي من بعيدكم يا حبابي بس الله يدري بي من بعيدكم يا حبابي ثاني ميت ربع ساعة يمرنا الليل بطوله ما نميت ربع ساعة ردوا قلبي علي قلبي عيدكم وداعا ردوا قلبي علي قلبي عيدكم وداعا شلون اخبارك حبيبي والله طولت الغيبة شنو اخبارك حبيبي احكي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي احكي لي يا مي عيني وخلي يرتاح قلبي. Discos que já não tinham lugar por aqui há algum tempo, como o último do sírio Omar Soleiman, Badeni Nami, foi Tawalt El Geba, e também a dupla britânica Sleaford Mods, de Key Markets, Tarantula Deadly Cargo. Dropping lethal cargo on the ship. Tarantula, deadly cargo. a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ha ha ha! EP de 4 temas, Unpleasant Music for Unpleasant People, da dupla suíça Savage Grounds, que é Daniel Cosmo e Florian Bukel. O tema escutado chama-se Moderick. E há por aí rumores de que este ano vamos ter os britânicos Gnod ao vivo no nosso país. Por aqui fazemos figas para que tal aconteça. Vamos ficar com o tema título do álbum Infinity Machines. Dá também o término a mais 2 horas de Orelha Extra. Encontro marcado para a semana, aqui mesmo, à mesma hora, neste sítio. Tchau. Thank you.